alma pode negar-se a si mesmo. Vamos ler junto esse verso? Vamos lá? 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E agora um pouquinho adiante ainda, me acompanhe na sua Bíblia, ali no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Mais para o final da sua Bíblia, um pouquinho. Diz as seguintes palavras. 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém, irmãos? Sobre o que eu vou falar hoje? Já perceberam nas três leituras? Lá Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz que Deus é fiel. Vamos dizer junto para todo mundo que acessar a internet, em qualquer lugar do mundo ouvir a sua voz, Deus é fiel. Olha aí, ó. Depois lemos a segunda palavra, que diz lá no livro de Timóteo, segunda carta, que se nós formos infiéis, se nós por qualquer motivo decepcionarmos a Deus, Deus não nos decepciona. Se nós falharmos, diz aqui que Deus não falha. E a terceira palavra lida, de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que todo dom perfeito e toda dádiva, tudo que você recebe na vida, vem lá do alto. E aí tem uma palavra forte, do Pai das luzes. Do Pai de Deus que criou sol, lua, estrelas, tudo que ilumina. É o Pai das luzes. E aí diz mais ali, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e nele não pode haver, quer dizer, nele não há nenhuma variação e nem sombra. Esse é o último culto de 2008. E, querendo ou não, todos nós fizemos alguma forma de balanço. Você já pensou nos últimos dias como foi o seu 2008? Provavelmente todos nós já fizemos algumas contas na nossa cabeça. E é possível que todos nós já estamos olhando para o 2009. Eu estou olhando. Você viu esse plano de leitura bíblica que estamos incentivando a todos vocês? Nós vamos ler 117 capítulos em apenas 2 meses. 117 capítulos, parece muito. Mas se você ler só 2 capítulos por dia, em 2 meses você leu 117 capítulos. É um desafio muito rigoroso? Não. Se você gastar, vamos dizer, 20 minutos, você vai ler os 2 capítulos por dia. E o nosso plano é que até mais ou menos fevereiro do ano que vem, todos nós tenhamos lido toda a Bíblia. Eu podia ter dado para vocês um plano desse para o ano inteiro, mas eu prefiro, a cada 2 meses, 3 meses, nós vamos fazendo uma motivação nova, pequenos desafios, e aí nós vamos vencendo um a um e a um. Talvez quantos de nós nunca leu a Bíblia toda? Você pode fazer isso agora. Nós vamos te orientando, vamos instruindo, monitorando, incentivando, para você poder ler a sua Bíblia. Aqui no dia 1 de janeiro, marque capítulo 1 e 2, risca 1 e 2, no dia 2, risca o 3 e o 4, e assim sucessivamente. Você já pensou? É um desafio muito grande. Quantos minutos você gasta por dia para almoçar, tomar café e jantar? Por mais rápido que a gente seja, provavelmente você gasta em torno de 40, 50 minutos, uma hora, nas 3 refeições, talvez alguns de nós, mais tranquilos, mais descansados, gastamos uma hora apenas no almoço, e acho que seria bom se comêssemos mais devagar. Você pode dar essa sua meia hora para a leitura da palavra de Deus todos os dias. Pode ou não pode, irmãos? Claro que pode. Faz isso aí, você vai ver que você vai conhecer ao longo do próximo ano muito mais a Deus. E a grande característica até aqui chama Deus fiel. Você viu lá em Deuteronômio? Nós poderíamos dizer que Deus é amor, Deus ele tem todo o poder, ele governa por uma série de virtudes de Deus. E uma das virtudes de Deus é que ele é fiel. Diga para mim, qual é uma das virtudes que você mais aprecia numa pessoa? Não é fidelidade? Dois jovens estão namorando, por exemplo, ou são noivos. Se houver infidelidade, o que acontece com o relacionamento? Quebra. Muitas vezes, casais, acontece o desastre da infidelidade. O que aconteceu? Quebrou o casamento. Amizades, às vezes você tem alguém muito amigo seu, e esse amigo seu foi infiel contigo. De repente você depositava muita confiança nessa pessoa, e tinha motivos para confiar, e essa pessoa te traiu. Você já foi traído por alguém? Provavelmente sim. Não estou falando em questões amorosas, em amizades, por exemplo. Provavelmente sim. Você depositava bastante confiança. Você tinha alguém em alta estima. E esse alguém, de repente, falou mal de ti, ou tirou o teu lugar num determinado setor, ou coisa assim, e essa pessoa te traiu. Se aproximou de ti apenas para tirar algum proveito. E você confiava, então ela te traiu. E aí, qual é o perigo? Sabe qual é o perigo? Que nós dizemos assim, nunca mais confio em ninguém. Porque eu não quero sofrer, eu não vou confiar mais. Deixa eu dizer uma coisa importantíssima. Se você não quer sofrer mais por motivo nenhum nessa vida, então eu tenho que te dizer que você não vai conseguir não sofrer. Entenderam o que eu disse? Digamos que alguém de nós, eu não confio mais em ninguém. Ou eu não quero me relacionar com mais ninguém, porque todas as pessoas são falhas. Bom, os outros poderiam dizer isso de ti também. Porque entre todos os falhos, você está incluído. Amém ou não? Amém, estamos nós incluídos também. Alguém diz, eu não quero sofrer mais. Então você não pode criar nem um cachorrinho, nem um gatinho. Ou você não pode criar uma planta, uma flor bonita na sua casa, porque um dia você vai sofrer quando morrer esse gatinho, esse cachorro, ou a sua planta. Você vai sofrer, você sabia? Nós vamos sofrer. Nós vamos passar momentos de desilusão. Mas nós devemos sempre continuar admirando fidelidade. Se uma pessoa nos enganou 2, 3, 10 mil, não é todo mundo infiel na face da terra. Existem pessoas fiéis. Sabem por que nós admiramos tanto a fidelidade? Sabem por quê? Porque é uma virtude do próprio Deus. E nós temos semelhança com o nosso Deus. Fomos criados à semelhança do Senhor, já diz nas primeiras páginas da Bíblia. Deus é fiel e Ele nos ensinou para nós sermos fiéis e nós admiramos fidelidade. Porque é algo que o próprio Deus semeou no nosso coração. Ainda que depois que entrou o pecado no mundo e os relacionamentos, tudo isso ficou bastante conturbado. Mas Deus é fiel e você pode confiar nele. Esse ano que estamos terminando já nesses dias, você percebeu a fidelidade de Deus na sua vida? Você percebeu? Provavelmente houve dias, semanas, meses difíceis. E você está chegando agora no finalzinho. E olha para trás. E você, obrigado Senhor, que pude chegar até aqui. Apesar de algumas lutas, pude chegar até aqui por causa da tua fidelidade. Sabe o que é uma pessoa fiel, ou Deus é fiel? É que ele é leal. ele é confiável, ele é digno de crédito. Você pode dar crédito para Deus e você não vai se decepcionar. Você não vai cair naquela vala comum da tristeza e da frustração. Porque Deus, ele penhorou as palavras dele, ele penhorou promessas. E diz, segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, lá diz que todas as promessas do Senhor têm nele o sim. Todas as promessas do Senhor. Uma coisa que o Senhor prometeu, ele disse, eis que eu estarei e estou convosco todos os dias, até o final dos séculos, até terminar esse mundo. Deus está contigo. Ah, mas pastor, teve um momento que parece que Deus não está. Bom, pode ser que foi um sentimento seu. Mas Deus não se ausentou. Principalmente quando você mais precisava. Que Deus seria esse que te abandona na hora mais difícil? Seria um Deus mercenário, interesseiro. Compreende, irmãos? Deus é fiel. Lá no Salmo que foi lido, no Salmo 89, diz que é para contar, para falar, e gritar a plenos pulmões a fidelidade de Deus no meio da congregação dos santos, quer dizer, no meio da igreja, fala da fidelidade de Deus. Tem uma palavra do Apocalipse, capítulo 19, que fala quando Jesus está voltando, e lá diz que ele vem para uma batalha, ele vem montado num cavalo branco, e ele vem com vestes e vestido como rei, e lá diz, o nome dele é fiel e verdadeiro. O Senhor não vai nos deixar desamparados em momento nenhum e nem no final deste mundo, que está com data de validade marcada. Esse mundo tem data de validade, você sabia? Ele vai acabar um dia. E a Bíblia diz como que isso se dará. Mas o Senhor prometeu que Ele vem buscar a sua igreja antes. Deus é fiel. Você pode lembrar alguns episódios da Bíblia. Quando Davi, ele já tinha sido ungido para ser rei. E o rei Saul era o rei que governava naquele momento. O rei Saul perseguiu Davi por aproximadamente 10 anos. Tentou matar Saul por no mínimo 3 vezes. E perseguia, e o Davi fugia de uma cidade para outra. Chegou o Davi a ter que sair do país. E um dia Davi tinha se escondido lá numa montanha de pedras. E o Saul soube. E o Saul cercou aquele lugar com os seus exércitos e aí disse, bom, agora vamos pegar Davi. E quando o Saul foi apertando o cerco, apertando, de repente veio uma notícia que os filisteus e os amalequitas tinham invadido o território em outra área e ele teve que ir correndo lá socorrer a outra área e deixou Davi ali. Não tocou em Davi, porque Deus tinha dito para Davi, Davi, eu vou te fazer rei. Se aquele dia o Saul pegasse e pegasse o Davi, tinha matado o Davi. Mas tinha uma promessa, ninguém vai te pegar, ninguém vai te tocar, ninguém vai fazer nada contra ti, Davi, porque tu serás o rei de Israel. Percebam a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus dá para a gente ver na vida de Jesus. Quando Jesus era totalmente indefeso, era um bebezinho. O rei Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. E veio um anjo do Senhor e disse para Maria e José, saiam desse país e se escondam lá no Egito. E fugiram para o Egito e tiveram lá mais ou menos 3 a 4 anos. E quando aquele rei mau morreu, o anjo chegou e disse para o casal, Maria e José, podem voltar para a terra de vocês. Já há segurança. Percebam, até com os indefesos, Deus é fiel. Com as suas crianças, com seus filhinhos, Deus é fiel. Conosco, adultos, Deus é fiel. Com a igreja, Deus é fiel. Até quando nós temos as nossas fraquezas, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a natureza dEle, que é ser fiel. Se você olhar para trás esse ano, você vai ver quanto Deus foi fiel na sua vida. Eu não estou dizendo que foi tudo as mil maravilhas. Pode ser que a tua vida esteja sendo muita luta. Mas Deus nunca te deixou perecer. Deus não te deixou perder. Deus não te deixou ser humilhado e permanecer humilhado. Deus sempre te levanta. Sempre. Você precisa confiar nele. Andar segundo ele ensina. Não vais perecer. Tem algumas palavras de Deus? Eu vou contar uma coisa rapidinho acontecido agora nesses dias do Natal conosco. Eu e minha esposa. A gente deu algumas coisinhas particulares para alguns irmãos. Aqui o pessoal da Misericórdia fez umas cestas para dar, né? E Deus diz que quando a gente abre o coração para alguém, ele abre para nós. Quando você abre a mão e abençoa alguém, estou falando agora de coisas materiais, você abençoa, Deus é fiel e vai te abençoar, porque é promessa dele. Eu sei que a gente deu aí, estou contando isso para a glória de Deus, a gente deu algumas latas de enlatados que foi pedido aqui na igreja, e alguns panetones. Recebemos exatamente de irmãos, de presente, o dobro. Uma coisinha simples, uma lata de pêssego, coisas que qualquer um de nós pode ir ali no mercado e comprar, provavelmente sem nenhum problema financeiro. Abençoamos. E Deus é fiel, porque ele diz assim, ó, lá no capítulo 6 de Lucas, dai e dar-se-vos-á. E vocês vão receber de volta, medida, sacudida, transbordante e recalcada. Quer dizer, aquele saco bem socado. Quando você dá, Deus vai te dar. Deus é fiel nas coisas pequeninas. Alguém pode dizer, pastor, eu dei e não recebi ainda. Espera. Deus deve estar treinando o teu coração, treinando a tua fé, treinando a tua paciência. E alguns de nós dizem, pastor, eu nem dei e recebi. É, Deus é misericordioso. Ele é fiel, mas ele é também misericordioso, é ou não é? Sabe, Deus não é só uma coisa. Ele não tem só um título, não é só uma virtude, ele tem muitas virtudes. Tudo que você fizer, ligado à palavra de Deus, não falha, não falha. A Bíblia diz, se você orar e tem fé, você vai receber as coisas que você está pedindo. Quantos de nós recebeu coisas pela oração esse ano? Quantos? E até vou dizer, quantos de nós recebeu até o que nem orou? Alguém podia dizer, eu recebi, eu nem tinha orado por tal coisa e recebi. Olha aí, ó, muitos de nós. Tem coisa que nós nem pedimos, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu prezo muito, mas muito mesmo, a questão da fidelidade. Acho que vocês são iguais a mim. Você não preza a fidelidade? Se começa a criar uma amizade com um irmão, irmãs aí têm uma amizade boa com irmãs, e de repente aquela pessoa fala mal de ti pelas costas. Dá uma quebra. Porque faltou fidelidade. Tomara que consigam consertar. Tomara. Os consertos desse tipo geralmente não é de uma hora para outra. Porque fidelidade se vai construindo lentamente. E infidelidade, aí é que é o pior da coisa. A infidelidade se desconstrói numa hora só. Às vezes é anos, anos construindo, um ato de traição estragou tudo. E para reconstruir fidelidade, demora de novo. Às vezes eu tenho visto nós cristãos cometermos um erro. As pessoas dizem, pastor, tal pessoa me traiu, me enganou, fez tal coisa. Ou alguém que você confiava te roubou um dinheiro, te roubou alguma coisa. Eu perdoo ou não perdoo? Perdoa. Claro, Deus ensina perdão. Ah, mas e agora, pastor, então eu tenho que deixar as coisas de novo, assim, ao alcance dessa pessoa? Não. Vamos exemplificar isso. Se você confia numa pessoa e um dia lá foi visitar a sua casa, e lá todo mundo deve ter o vidrinho lá que guarda as moedas e o dinheiro, tem um lugarzinho que guarda o dinheiro, aquele dinheiro do dia a dia em casa, você tem na sua casa ou não? Lá em casa tem um vidro, em cima um vidrinho assim, pequeno, em cima do micro-ondas. E as moedas ali do dia a dia, pão, leite, e às vezes 5 reais, 10, 20, debaixo do vidro. As moedas no vidro e o dinheiro debaixo do vidro. Digamos que um dia vai uma visita na minha casa, pessoa conhecida minha, e ela me rouba, não as moedinhas, mas aquele dia tinha 50 reais debaixo do vidro, e ela viu e pegou, e eu vi. E aí nós falamos sobre aquele assunto com ela. O que é que aconteceu? Quebrou a confiança. Ela não foi fiel. Agora, eu devo perdoar ou não? Sim. Agora, se essa pessoa vem na minha casa de novo, daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu devo deixar de novo o dinheiro no mesmo lugar e sem vigilância nenhuma? Não. Olha a diferença que eu estou fazendo. Confiar é uma coisa, perdoar é outra. Perdoar, perdoamos sempre. Confiar é diferente, porque confiança leva tempo para construir. Compreenderam, irmãos? Agora, a questão da fidelidade. A fidelidade traz confiança. A fidelidade traz segurança. E é isso que a Bíblia diz sobre Deus. Deus, ele não falha. Deus não altera, ora sim, ora assado. Lá em Tiago 1,17 dizia que em Deus não existe variação e nem sombra. Você viu que o Tiago tinha falado que Deus é o Pai das luzes. Tiago está falando, percebam como se move o sol e a lua. Por que está escurecendo agora? Porque a Terra está girando. E as fases da Lua, são 4 num mês, né? Vamos lá, quais são as 4? Cheia, minguante, nova e a crescente. Me ajudaram bem. As 4 fases. E você vê, tem dias... Pena que não está sendo filmado agora, né? Tem dias que a lua está redondona, grande, linda. Essa é a lua cheia. Olha aí, ó. Tem dias, vamos dar uma aula de astronomia agora aí, quem é bom nisso. Tem dias que ela está apenas um fiozinho em forma de uma letra C. É bem fácil, essa é a lua crescente. Não vamos misturar aí. Agora... Se nós seguisse raciocínio, diga que ela está em forma de letra M. Não, aí não tem, né? Aí o minguante. Hein? É brincadeira agora. Viu? Mas olha, o C é crescente. Por que que a Lua vai alterando semanalmente? Ela vai alterando de forma, da maneira que nós enxergamos. Porque a Terra faz sombra lá para a Lua. Há uma variação semanal. Os astros... estrelas, tudo isso vai mudando de lugar. E bem ordenado, Deus comanda tudo isso. O sol, ele, porque a Terra está girando, mas nós dizemos, o sol nasce e o sol se põe. Ele está, na nossa linguagem leiga, ele está circulando. Isso é uma prova que tudo que é da natureza está mudando. Deus não muda. Ele não é criatura. Ele não faz parte da criação, ele é criador. E aqui Tiago está dizendo, tudo muda. Pessoas mudam, os tempos mudam, sociedades mudam. O clima muda, semanalmente a lua muda. Mas em Deus não há sombra nenhuma e nem variação alguma. Você pode ficar seguro até pode dar uma catástrofe, dar um eclipse e fazer sombra aqui para nós, até aqui na terra, um eclipse faz sombra para nós. Mas Deus não muda. Deus é fiel. Nas mínimas coisas, nas grandes coisas, confie sempre. Até, como diz a Bíblia, até nos dias maus, confie sempre. Amém? Eu quero dar uma oportunidade para todos vocês, fazer assim grupos pequenos de 3, 4, 5 pessoas, e lembrar, esse ano, algo como Deus foi fiel contigo. Algo que Deus te cuidou, te livrou, te abençoou. É um momento, pode mover as cadeiras agora, vira para o teu lado, vira para frente, vira para trás, como fica melhor. É um momento de testemunhos. É um momento de testemunhos aí onde você está. Não existe sombra nem variação. Ele é constante, Ele é fiel. Nele você pode confiar e depositar a sua fé. Podes? Vamos renovar essa fé para o novo ano também? Deus que foi fiel no passado, Ele também é fiel pelo futuro. Ele cuida de ti, Ele zela pela tua vida. Antes o nosso tecladista estava fazendo um som ali, faz de novo. O Daniel acompanha ele. Alguém vai conhecer esse hino, só escute. Deus é fiel esse hino. Lembra dele? Continua, continua. Lembra a letra aí? Daniel, puxa então. Ele lembra alguma coisa, eu te ajudo. Fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Escuta aqui, de público, nós vamos dar uma tarefa para o louvor para o ano seguinte agora, que começa daqui a poucos dias. Qual é a tarefa? De eles trabalhar esse louvor aqui. Vamos dar para eles essa tarefa? Está dada. E não pode fugir, porque foi toda a igreja que deu essa tarefa. Né? Está dada. Tu és fiel. É muito lindo esse hino, porque ele fala de uma grande virtude de Deus, que nós falamos hoje, a fidelidade do Senhor, né? Queria convidar o Eduardo, ele está substituindo o Celso, nosso presidente está de férias alguns dias, e o Eduardo então é o substituto, nosso vice-presidente, queria pedir para ele dar umas palavras e orar conosco ainda. Nós em nome da igreja... Está ligado, Trajano. Nós em nome da igreja, nós queremos agradecer, quando nós pedimos o apoio financeiro da igreja, quando nós pedimos para a igreja entrar em oração, para que a gente pudéssemos lutar contra o nosso inimigo, Vocês foram fiel conosco. Amém. E nós queremos honrar vocês. Nós queremos honrar vocês com a liderança e deixar o templo, quando vocês entrar aqui dentro, se sentir bem à vontade. Quando vocês entrar aqui dentro, vocês vão ser bem assistidos pela nossa liderança e pela nossa igreja. Porque nós devemos fidelidade para vocês. Porque vocês foram fiel conosco. Amém? E nós, eu como presidente alterino hoje, eu digo que a nossa igreja está feliz. Amém. Nós como presidência, como diretoria, nós estamos felizes por ter uma igreja como vocês. Uma igreja fiel. Uma igreja que, quando a gente pede, vamos orar, nós vamos orar. Quando a gente precisa de dinheiro para construir o templo, vem os irmãos aqui e doam com amor, com carinho. Amém? Eu quero encerrar fazendo uma oração. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, porque Deus fez por nós esse ano. Amém? As escrituras do local. Ó Deus amado, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui na nossa igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Tinha algumas coisas, Senhor, que estava trancadas, Senhor Deus, como as escrituras desse templo. Tu foi ali, Senhor, estendeu a tua mão e quebrou todas as cadeias, todas as correntes, Pai. Amém, Deus. Espírito Santo, tu derramou, Senhor, aqui uma bênção. Tu vai derramar muito mais, porque eu creio nisso. Amém. Senhor, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus do sobrenatural. Aleluia. Espírito Santo, nós agradecemos pelas conversões. Nós agradecemos, Senhor, as curas que o Senhor derramou aqui dentro, Deus, da tua casa. Glória a teu nome, Espírito Jesus. Santo, tu tirou pessoas da Aleluia. Morte. Tu, Senhor, tu curou, tu restaurou, tu transformou. Aleluia. Nesse ano, Pai. E nós cremos, Senhor, que tu vai fazer muito mais ainda. Tu vai, Aleluia. Senhor Deus, derramar uma bênção sem medida, 7 vezes mais tudo que aconteceu nesse Amém, ano Deus. Que está terminando. Amém. O Senhor vai fazer no ano que vai começar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor escreveu o nome no livro da vida. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que não tinham mais esperança. O Senhor foi ali e resgatou a esperança de vida delas. Aleluia, Pai. Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor, que o Senhor uniu cada vez mais. Obrigado, Senhor, pela família da fé, Senhor. O Senhor tem mandado pessoas aqui, tem restaurado as pessoas e tem fazido os irmãos ficar mais ainda. Em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer em nossa vida, Senhor. E nós, Senhor, rendemos graça a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus poderoso, Deus, o nosso fiel, Criador. Aleluia. E o nosso Criador vive, Ele vive, Ele Aleluia. Vive. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Ele vive. Aleluia. E nós damos um grande aplauso a Ti. Aleluia. Nessa noite, Deus. Aleluia. Te agradeço, Senhor.